o código 5104 e o controle 1208. Charlie Alpha Tango vai a 500 pés, confirme. Já teria o POV, o Charlie Alpha Tango? Confirme. Norte, o vento 180 graus, 12 nós. Para o Tarso, está 3193, POV de 165, alterna Guarulhos, com 3 horas e 29 minutos. Autorizado o táxi Índia Alfa com temperatura em 1-8, desse momento, que nem igual no 0-8. Índia Alfa, 108-62, 0-8, 3-2, 3-1-3. Gol 1-3-3-3, após a aeronave da TAM iniciar o táxi, autorizado no 03. Após a aeronave liberar sua retaguarda, autorizado no 03. TAM 3-1, posição Gol 1-3-3-3. Gol ideal. Gente, decolado aos 22, chame agora o controle 120.8, bom gol. 28, Foxtrot. O Charlie Alpha Tango dá presente autorizado, decolagem comprou a Nordeste, vento 180 graus, 11 nós. Apenas informo, um esquilo também decolou da 17, comprou a Norte, ok? O 106 com a decolagem. Pode visualizar com o mesmo, já decolou aqui do pátio. Vai pegar para o 330 agora. O passarelo 2262, decolado 222, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, até o retorno, 2262. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2262, decolando no perfil da Arbor. 2262, sobe 200, Arbor, 2262. 200, se possível, coordena o 240 como final, 2262. Aguarde 240. 1-0. Charlie Alpha Tango fora do sol, Zé. Charlie Alpha Tango visual com o helicóptero ali que decolou à frente. Positivo. Gente, chame agora o controle 120.8 e mantenha a distância segura entre o tráfego à frente, ok? Um bom voo. Positivo, Zé. Se vier o Whisky 58. Nível autorizado é o 350, realiza o perfil da saída Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. Decola da pista 10, primeira curva à sua esquerda, código 5107 e o controle 1208. Autorizado 350, Recife, Aperuísque 58, Puca, transição Aro, decola da 10 com curva à esquerda, 5107, um transponder, controle 128. Cotejamento correto, chame pronto no 0612, pátio 6142. Vai chamar. Fala Salvador, muito boa tarde, o Chané 6123 com a Yankee, autorização Galeão. 6213, prepara da El Leda Bridge, minuto cópia. Sim. Charlie Alpha Tango, senhor. Copiei, Charlie Alpha Tango, informe estimado para pouso. Estimado ao 1746. Copiado no 746. 2132, Chiné, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Salvador Galeão, via Pesulu 10, SMAP, DCT Lúvito, Lima Uniforme Victor Tango Oscar, após DCT Barbacena, restante conforme a nota do plano. Nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da El Leda, após Leda Voa Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco. Decola da pista 10, primeira curva à direita, aciona o código 5112 e o controle em 1120.8. No Chané, 6213, trazendo Galeão, 360, da El Leda Bridge, roda 10, curva direita. Após o Luno 0, SMAP, Lúbito, Barbacena. Transpondo 5112, controle 208. Cotejamento correto, chame pronto. Confirmando o portão, 6213. 5. Está com 4-8 a bordo, 4-10 de autonomia, terra galinha para o táxi. Auto- autorizado via Índia Alfa no ponto de espera torre 118, decimal 62, que é negão no 08. Índia Alfa, 862, 08, agora. Azul 4116, ingressa Juliette, a retaguarda do Boeing da Gol, ingressa no portão número 3. Aqui, Juliette, retaguarda da Gol, portão 3, 4116. Você tem autorização do TAN 3561? Positivo. 3561 no prepara Arbor Elefa para Brasília nível 380. Afirmando o TAN 6315 no 4, após passagem do azul, está autorizado o pushback? Afirmativo. Após a passagem da aeronave da azul que ingressa no portão número 3, autorizado no 4 o acionamento pushback em coordenação com a equipe de solo. 6315. Positivo, fazendo solo após passagem da azul, autorizado, 6315. TAN 3561 no pronto cópia? Afirmo. Autorizado Salvador, Brasília, via UPZULU 17, nível autorizado ao 380. Realiza o perfil da saída Arbor, após Arbor, Elefa, decolada 10, curva à direita, aciona o código 5076, controle 1208. Autorizado Brasília, nível 380, via Pesulão no assente, saída Arbor, transição Elefa com curva direita. O transponde 5076, controle 120, decimal 8, tá 3561. Cotejamento correto, chame pronto, no portão número 8, 3561. Chamada alta, 3561. Contato perdido, Charlie Alpha Tango, frequência livre, coordenação e tráfego local. Salvador, gol no 648. 648, desce para 3000 com 1018. 3000 com 1018, gol no 648. O 333, decolado 229, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, gol no 333, cruza 1510. Um 333, sobe 360, voa da El. Sobe 360, voando da El, da presente, no 333. Controle. Prossiga, controle 2262. Sobe restrito 180, 180, chama agora o centro Recife 288, alternando no 260 e solicite o nível final 240 com ele. Restrito 180, chama Recife agora 1288, 1260, 2262. 6142 no portão 6 para puxa acionamento. Autorizado acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo. Chame pronto para o táxi 6142 no 612. Vai chamar pronto o táxi. Ah! Coordenação local. 163, vim a bordo 129, com 3 horas e 50 e até no Galeão. Utilizado o táxi de Alfa, ponto espera, torre 1, 98, desse 162, e o Kenegal no 08. 08, entra Alfa, ponto espera, dono 063, turno 5 da Oceania. Chama agora o centro Recife 251, não tem 13325, na 3193. 251, na 3325, me escreve. Não posso esperar pronto, dá no 0, Oceania 63, no 5. Oceania 63, no 5, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 7 nós. Autorizado a alinhar e decolar, castelo no 0, Oceania 63, no 5. Táxi Oceanair 6142 com 90 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alterno sobre o Centro Calga, Oceanair 1018, Ocean 6226. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, torre 18612, com 1008, 6142. Uno 333, chama Recife 1251, alterna 13325. Chama Recife 1251, 13325, obrigado, 1333. 6315. 213, posição 5 para pushback acionamento. Autorizado no 5, chame para o táxi, o 6213. 213. Olha, o Papa Romeu Lima já avisou ao compouso no... no 5, sobe 360, vou dar um. No 5, na da El, passando 2 de 200 para 360, como é que é bom? 70 graus, 9 nós. Livre decolagem, o senhor é 61, passando. Livre, vai chamar para regresso, o Paparra da Lima. Controle, boa tarde, o senhor é 63, no 5, está cruzando 2600 para 360. 315, 360, vou dar 360, do AEL, 6315, do Oceané. Uma última aeronave chamou o solo Salvador. Mike Eco Juliette, prossiga. Gente, cheque equipamento de rádio, a transmissão está muito baixa. Estabilizado ILS, o TAN 3154. Chama a torre 118-612, 3154. 118-612, obrigado, uma boa tarde. Bom, no 648-2000 pés, autorizado ILS 1018. Está 2000, autorizado ILS... Pista 9018, voo 9643. 1208, muito obrigado, senhor. Torre Salvador, muito boa tarde. O 3154 da TAM vai passar o externo, baixar travado. TAM 3154, boa tarde. Avistado, livre pouso, pista 90, vento 180 graus, 9 nós. Tem um pouso livre, 3154. Controle Salvador, boa tarde, o senhor é 61, passo 2, decolado, perfil da PUC. Sobe 350, PUC, 6142, vigilância. 350, perfil da PUC, 6142. Eco Juliette, pronto, cópia. Mike Eco Juliette, autorizado Salvador, Serra November, Eco Uniforme, rota direta, via corredor forte, decola da 197, curva à esquerda. O nível autorizado é o 095, porém, sobe restrito a 1 no meu pés e o restante da subida em coordenação com o controle Salvador, que opera na frequência 1208 e aciona o código 5123. Movimento correto, chame pronto, confirmando, já tem informações de táxi, POB, autonomia? Gente, Mike Eco Juliette para acionamento de táxi, torre 198, decimal 612, confirmando o pátio. Gente, torre 198, decimal 612, Mike Eco Juliette. Para o táxi Chanel 6213 com 122 a bordo, autonomia de 4 horas, lanterna com 20. Autorizado o táxi via Índia Alfa, ponto de espera torre em 118 decimal 612 e o Kenegão no 098. Esse táxi Chanel 6213 está registrando a autonomia 3 horas e 40. 3 horas e 40. quer que o Delta prossiga. Manati, 1.000 pés. São 3154, solo aos 40, liberando próxima direita via Eco, solo no 21, decimal 9. Direita na Eco, 219, 3154. Na escuta do solo? Manati 1.000 pés. Mike Eco Delta autorizado, Salvador, Manati 1.000 pés, corredor axé, decolado na 7, curva à direita. Acione o código padrão 0125 e o controle 1208. 1.648, ajuste no 0 no 8, confirmando já embaixo travado? Afirmativo, baixar travado. Ciente, livre pouso, pistão no 0, vento 1.70 graus, 9 nós, gol no 1.648. Livre pouso, pistão no 0, gol no 1.648. Foi Salvador, boa tarde, Chuchu 62, ponto de espera. Chuchu 62, no 3, mantém ponto de espera da 1 no 0. Portar antes da Juliette, confirma a posição? Inicialmente é o 06 do Pátio 1, portão 06. 06 do Pátio 1, antes da Juliette, água informará. Salvador, tá 3561 para posicionamento, posição 08. Autorizado, chame para o táxi no 08, 3561. Chamará. Oxonair 6315, chama agora o Centro 1251, Alterno 3325, 6315. 651, 3325, vai ser Oxonair 6315, obrigado. 6215. M1142, chama agora o Centro Recife no 2545, alterno no 2685, chama aí M1142. Recife 2545, alterna 2685, M1142. No 1648, no solo aos 44, libere próxima direita via Fox, chama solo no 21, no decimal 9. 21 lá, vai chamar o gol, Ronaldo Neiva. Juliette, pátio da Bata, livre acionamento, reporta táxi. Solo, gol 1, no 648, gol. No 648, táxi Alfa, reporta táxi da Juliette. Alfa, vem, reporta táxi da Juliette, gol 648. Escolheu o I-Caller in the intercept ILS 6326. 62 no 3, decolado 246, controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Boa tarde, Chané, 62 no 3. Sobe 360, saída da EL, 6213. 360 da EL, 6213. Condições visuais, pode voar direto da EL da presente. Autorizado. Mike Eco Delta, confirmo, POB. 02, livre táxi, reporta para ingresso, Mike Eco Delta. 186. Ocean Air 6326, good afternoon, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 11 knots. Clear to landing Ocean 6326. Porta 3561 para o táxi com 154 a bordo, 4 horas e 6 de autonomia alternando com o fim. Autorizado o táxi até através do meia dúzia? Aguarde para prosseguir o TAN 3561. Gente, até através da meia dúzia, TAN 3561. Mike Eco Delta linha e mantém pista 17. Mike Eco Delta na escuta. No 648, tá com algum problema para ingressar aí no portão número 2? Acerto. A gente entrar em contato com a Infraero, no 648. Obrigado. Gente, o Mike Eco Delta tentando as três turbulências do Fokker 100, cruzando agora o eixo da 1735 para pouso 190, quando pronto, livre decolagem. Vento 150 graus, 620 nós. 3561, taxi lentamente até o ponto superior pistão 90, via pátio 1 no Índia Alfa.